Cordeiro vivo se ofertou por mim. O Filho único do Pai se fez meu irmão. Xeria labacari, anda labacai. Abriu os céus pra mim, rasgou o véu por mim. Xerama sururiri eremanai. Eu posso entrar e me assentar com Ele e desfrutar da sua presença santa. Leva-me, leva-me, leva-me pra junto de Ti. Junto de Ti, Tu és o caminho, eu posso entrar e me assentar com Ele. Posso entrar. Tu me chamas de filho. Eu posso entrar e me assentar com Ele. Eu posso entrar e me assentar com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Morreu em meu lugar pra que eu estivesse com Ele. Num reino de amor, perfeito, santo, puro. Eu quero me achegar a Ele, Jesus. Com grande amor derramaste sobre nós, oh. Com grande amor derramaste sobre nós, oh. Com grande amor derramaste. Comece a agradecer por esse amor. Comece a dizer palavras de amor a Ele. Chegue onde eu vou sorrir e anda lá basor e anda lá bas. Checataraga sorrir e manai. Recatarara lá basorir e anda lá basorir e manais. deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Deixa o céu Jesus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Vem, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Pra pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sempre, pra sempre seja exaltado, sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, para sempre, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, para sempre, pra sempre seja exaltado. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, Senhor. Cheque anda isso, rigi ondo lo monso que anda na base, rigi anda na baso, rigi ala base. Rebriana la mansori chi anda la mansiri di Elemanai. Oh, Rabriana la gassuri chi anda la bacai. Re chi anda la mai so. Pra sempre. Pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sim, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sim, pra sempre. Pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva. Pra sempre seja. Não. Pra sempre seja engrandecido pela noiva. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra todo sempre, Senhor, pra todo sempre. Oh, Senhor, a nossa escolha pela Tua presença e por viver contigo não é uma escolha a curto prazo ou a médio prazo, mas é uma escolha de eternidade a eternidade. Senhor, nós queremos viver na Tua presença, nós queremos morar na Tua presença, nós queremos existir na Tua presença. De eternidade a eternidade, seja exaltado em nossos lábios. De eternidade a eternidade, seja engrandecido pela noiva, seja exaltado no nosso meio, seja engrandecido, Senhor, de eternidade a eternidade, oh, seja exaltado em nosso meio, cheque a naragassora e alabaias, de eternidade a eternidade, para sempre. Pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sim, pra sempre. Pra sempre. Pra sempre seja engrandecido. Adore em outras línguas. Comece a adorar a Ele em mistérios. Arabassou. De Deus, vem! Sheri Eremanayas. Fogo. Espírito Santo, batiza-nos com fogo, fogo, vem fogo consumidor, vem, consome-nos, consome a nossa humanidade, consome o governo da alma, vem, transforma-nos e molda-nos. Vem Espírito Santo, derrama esta unção, derrama este fogo, batiza-nos, não queremos ser mais os mesmos. Em arrependimento e paixão, em arrependimento e paixão. Em arrependimento e paixão, em arrependimento, batiza-nos, fogo de Deus, vem. Requianamanaias, uma nova igreja, nascendo de dentro da igreja, há uma nova igreja, nascendo de dentro da igreja, há uma nova noiva, nascendo do coração da noiva, vem! Uma igreja morta. Queira lá, manaie. Chuque da manaquiara mai. Uma igreja morta, consumida pelo fogo, chamas descendo do céu, tocando a nossa vida. Reparando o altar, uma noiva santa, consumida pelo fogo do Cordeiro, uma noiva santa, consumida pelo fogo do Cordeiro, batiza-nos com teu fogo, batiza-nos, Senhor, com teu fogo. Batiza-nos com teu fogo. Batiza-nos, Senhor, com teu fogo. Batiza-nos. Figueirão da Labás. Yeah. Requianaragaesson. manamas. Requederemas suri anderemlais. Oh, não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar, não pare de orar. Raclamas. Shekanderekan lamas subiekan lamai. No que de cam e xederebalais. Hakete cambanas. É o clamor de uma igreja se levantando. É a igreja de Jesus Cristo na terra se levantando. É a voz profética de Deus sendo estabelecido no coração da igreja, no coração da noiva. Porque essa é a voz profética desses dias. Oh! Shabake balaias. Deus está regenerando a igreja dele. Deus está restituindo a igreja. Recamasso biele manaias. O espírito profético. Raquedemashekielerebalamanaias. Ah, meu irmão, existem níveis, existem profundidades em Deus que nós como igreja ainda não alcançamos. Rekiomoshekianderemanaias. E nesses dias, Rablasudi Eremanaias, existe um destravamento no mundo espiritual. Hey! O Espírito Santo está querendo restaurar a voz profética. Tudo isso que tem acontecido nesses dias, meu irmão, toda maldade que está existindo, todo o abandono à presença do Senhor, toda rejeição aos princípios de Deus no coração do homem, é porque a voz profética do Senhor está calada, porque a igreja não se habilita mais, é porque nós como igreja não somos mais a voz profética de Deus. Mas nesses dias o Espírito Santo está liberando sobre nós como igreja. Ele está liberando sobre a igreja de Jesus Cristo na terra. Eu não estou falando algo que é só aqui da Rafa, meu irmão. Mas eu estou falando da noiva de Cristo. Existe um destravamento no mundo espiritual. Ah, como os anjos do Senhor destravaram a resposta de Deus sobre a vida de Daniel. Deus está destravando sobre nós a capacitação. Ele está travando de sobre nós a graça dele que está para ser derramada, para que nós como igreja possamos nos unir, nos levantar e manifestar e proferir aquela que é a voz profética do Senhor. Ele está despertando um desejo, ele está despertando uma paixão, arrependimento e paixão, meu irmão. É o caminho para que nos levantemos como voz profética do Senhor. Arrependimento das nossas obras mortas. E paixão pela presença do Senhor. Paixão para que o reino de Deus venha. Ah, meu irmão, comece a deixar se envolver com esta presença. Comece a se envolver em adoração. Paixão, paixão, paixão por sua presença. Paixão, paixão, venha o teu reino, venha o teu tempo. Vem o reino do amor, vem mais, Senhor. Vem, vem, vem, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Yeah, la masuria, la malaya, oh, raqueda, la masuria. Destrava, Senhor. Destrava o céu sobre a sua igreja. Meu irmão, o véu está rasgado, está destravado. Toque nele, toque nele. Seja coberto, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio de Deus. Guerra, macheca. Não há nada que te impeça. Então corra, Corra! Corra pra ele! Corra pra ele! Corra pra ele, Shay! Exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sim, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sim. Pare de clamar por ele. Não pare de clamar por ele. Não pare de clamar pela presença dele. enquanto nós adorávamos, eu vi uma igreja vazia, mas ainda era possível ouvir um som no meio dessa igreja. Existe um clamor e existe uma adoração subindo do nosso interior ao coração do Pai. Não pare de clamar por Ele. Não pare de clamar por Ele, noivo. Não pare de clamar pela presença dEle. Não pare de fazer fumaça nessa noite. Cheque andararabassuriri elemanaga cheque andararabas. Não pare de clamar por Ele. Céus abertos. Céus abertos. E Ele que anda lá amassou. Vem. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Cheque alaba suria nere balas, suria nere bere nere balaba lamanas. Tem mais glória, existe mais, tem mais glória para ser derramada, existe glória a ser derramada sobre nós. Existe sempre uma porção de glória. Shakatarabasuriandelebanas. Suiderebrachuyeriandelebanas. Existe uma porção de glória a ser derramada ainda sobre nós, sobre a sua vida. Shakatarabasuriandelebanas. Construa um lugar de habitação, alarga as estacas da sua tenda, para que Ele possa derramar a glória sobre a sua vida. A cidade de Jerusalém, ela foi destruída. O templo de Salomão, ele foi derribado. Nabucodonosor veio e tomou a cidade. E fez o povo de Deus escravo. E destruiu. E aquela cidade, ela foi consumida pelo fogo. Mas o livro de Isaías, o profeta Isaías trouxe uma palavra profética e ele disse que o rei Ciro, ele daria o decreto para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. E quando o rei Ciro, ele se levantou, ele subjugou a Babilônia. E quando ele ficou sabendo da palavra profética, que 200 anos antes de ele vir, um profeta declarou que ele seria a voz de Deus para ordenar a reconstrução do templo. Então ele falou, ele deu ordens e disse: liberte aquele povo, liberte este povo, para que eles possam ir e reconstruir a sua cidade. E dá a eles tudo aquilo que for necessário para a construção. E o povo, ele foi, mas por causa da opressão, por causa das dificuldades, por causa de todos aqueles que se levantaram, a obra ficou paralisada. E o rei Dario, ele, no seu reinado, ele trouxe de volta a palavra profética e deu ordem ao povo para reconstruir a cidade. Ei, e no livro de Ageu, Deus, ele levanta o profeta Ageu e ele fala assim, fala para o povo, o meu povo, ele fala que não é tempo de reconstruir a cidade. Porque o povo estava falando, não é a hora, não é o momento de eu reconstruir o lugar da habitação da glória de Deus. Mas você precisa entender uma coisa nesta noite, que não há nada que impeça o cumprimento de uma palavra profética. Toda palavra profética lançada sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Existe um decreto do rei. O rei decretou e aquilo vai ter que se cumprir. Queridos, no livro de Apocalipse fala que existe a nova Jerusalém. Jesus, ele disse que ele iria para o Pai e ele ia preparar um lugar para nós. E o livro de Apocalipse fala que existe a nova Jerusalém. E na época da Babilônia, aquela Jerusalém, ela precisava ser destruída. Porque era um lugar onde desagradava o coração de Deus. Era um lugar onde o povo vivia sobre o governo da alma. Era um lugar onde Deus não se agradava. Era necessário que o fogo consumisse aquele lugar. Só que Deus, ele não destrói. Ele reconstrói. E Deus, ele, através da Babilônia, destruiu aquela cidade. Porque era necessário que viesse uma nova Jerusalém. E talvez hoje nós estamos andando e caminhando sobre o mesmo caminhar da Jerusalém antiga. E hoje, o fogo de Deus precisa consumir essa Jerusalém. A Jerusalém de pecado. A Jerusalém que desagradava a Deus. A Jerusalém que matava os seus profetas. Porque precisa vir a nova Jerusalém. E o povo, ele ficava olhando, e eles diziam, nós não temos condições financeiras, nós não temos, não é o tempo de nós construirmos. Acaso é tempo de nós habitarmos nas nossas casas apainailadas? Mas Deus, ele diz, sai do seu lugar, traga as madeiras, traga o ouro, traga a prata, e comece a reconstruir o lugar onde Deus, Ele vai se alegrar, onde Deus, Ele vai ser glorificado, onde a glória de Deus vai se repousar. E eles ficavam olhando para trás e eles falavam, choravam, porque eles lembravam do esplendor da glória do templo de Salomão. Mas a palavra profética para o nosso